De nós resgatarmos a nossa direção para o norte, fazendo como fez a borboleta azul, a grande borboleta azul que foi Jesus no seu tempo. Nós somos convidados e podemos fazer essa escolha, mas que ela não seja uma escolha individual, que ela seja grupal, familiar. E se ela for grupal, se ela for familiar, nós estaremos trabalhando a construção de uma terra nova. Estaremos dando resposta aos homens bombas, aos grupos dos setes, à beligerança, às guerras, ao fanatismo hediondo que tem povoado o nosso mundo. Nós estaremos dando essa resposta, que é o que nós podemos fazer e é o que Deus quer da gente. Sem nenhum instinto salvacionista mundial, Ele quer apenas que a gente siga para o norte e possa levar conosco outras borboletas, espíritos borboletas para o norte, seguindo a grande borboleta azul. Obrigado.